05, prossiga. Reposta através de Picuaçu, Guardião 05, só confirma o hotel dele. Olho 6143, está totalmente usado o setor, seria possível vá para o externo? Sim. Seria possível meu 143 vá para o externo com referência? Negativo, mas tem a duna. Tem duna, tem 143. Salvador, Azul 2591, no próximo espera, 10, pronto. Azul 2591, não autorizado, alinhar e manter pistola 0. Ah, autorizado, alinhar e manter pistola 0, 2591. Voo no 645, solo 27, direita, Foxtrot, chame controle solo, 121-19. Foxtrot 219, voo no 645. Azul 2591 na decolagem autorizada, pista no 0, vento 170 graus, 059. Livre, decolagem pista no 0, 2591 da Azul. É 143, pode descer a 2.000 pés, então? Tomada 14, descer para 2.000 pés, o ajuste é 9.0 no 4. 9.0 no 4, 2.000. Já 05, confirme a posição. Sem controle. O Guardião 05 está no través de Pituaçu, mantendo 500 pés. Sente. Então chame torre na frequência no 8.95. Torre 118.95 graus. Xarame 143, emitir redução para 209. Tendo redução para 2009, 143. Controle Salvador, boa noite, Azul 2591, decolado, ou no 1200 pés em subida. Azul 2591, contato cadastro, mantém 160, via saída Coral, no Bravo. Coral, no Bravo, 160, 2591. Condições de efetuar o cruzamento da 10 agilizando, Guardião 05 dá presente? Afirma, agilizando e com a Amaral livrado. Presente. Careto 2231, chame Centro Recife, a frequência 128.8, alternativa 26.0. 288-260, o passageiro 2231, boa noite. Autorizado interceptar pro 6143. Manoel, quanto está autorizado o ILSFC, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, vou precisar direto, 6143. Tango Oscar Papa Golf, prossiga. Confirme a procedência? Seu setor plano de voo? Te mude o código para 0224, mantenha 065, voe na proa da rotatória, reporte para a descida. Estou no ILS, o Xenem. O Xenem é um quadril chamado hoje na frequência, no 8, decimal, lado 5. 2895, o Xenem 143. 05 avistado, prosseguir a critério pátio do Graé, vento no 60 grau 059. Informação de tráfego, Airbus da Avianca, 7 milhas da cabeceira no 0. Afirmativo, segue as informações, informa lá no solo controlado, guardando o 05 na curta final. Oi, Salvador, boa noite, Oceania 6143, sinal da ILS X-Ray da 10, passando externo. Oceania 6143, boa noite, avistado, aguarde autorização de pouso. Gente, 6143. Xenem 143, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 grau 059. Pouso não no 0, Xenem 143. Oscar Papa Golf, confirme o POB. Oi, Salvador, Guardião 05, no solo controlado. Sente Guardião 05, solo aos 33, livre corte. Aos 33, virado pela coisa sua. Chanel 143, solo 35, livro a pista, chame controle solo, 21, décimo 9. Solo 219, 3894 na chegada Bomé de Uno, na proa de Itaco 36 para a chegada, desse mantém o 050. 050 Bomé de Uno, já voa no Itaco, 10050, Salvador, muito boa noite. O voo 1966 livrou 210 para 160. Pro 966, boa noite. Na chegada Bomé de Uno, desse mantém o nível de voo 060. Na chegada Bomé de Uno, desse mantém 060. Voo 1966. Autorizado para Raíra. Direto Raíra 2, 591. Tango Oscar Papa Golf, desça para 1.500 pés, o ajuste é 9.0.4. Tranquilo, Fox Lima Oscar na chegada Ponce. Esse é para o nível de voo 070. Com referência do setor, autorizaria 2000, portanto 3894? 3894, autorizado 2000 pés, o ajuste 1904, autorizado LSX e reposta estabilizado. 1014, autorizado 2000, reposta estabilizado LSX, 3894. Solicita atenção nível 1980. Realizado 1980, 2591. Lua 966, voo ITAP, descida para 4000 pés, o ajuste é 9094. Da presença direto ITAP, 4014, gol 1966. Fox Lima Oscar, desce Mateão 050. 050 para Fox Lima Oscar. Oi, Chané 6201, autorizado a alinhar e decolar, puxa no zero, vento 160 graus, 059. Chané 6201, no decolado aos 45, chame agora o controle de Salvador no 20.8. 208, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, Chané 6201. Decolou, vale o ano 1300. Chané 6201, contato radar, se via saída salvo 1 para o nível de 360. A 201 está autorizado, valida. Valida, da presente grade. 14, boa noite, Azul 4206 no ponto de espera pronto. Azul 4206, boa noite, autorizado a linha em decolar na pista 10, vento 150 graus 079. A linha e decola, o Azul 4206. Está afastado 8, 6 milhas da posição coral, seguiu só da terminado, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. Ilhéus 120.1, 2.590. Limpo 02, mantém o ponto de espera. Frente ao 321. Paciente autorizado X-Ray, reporte estabilizado 2000 pés, com 1966. E Fox Lima Oscar, desça para 4000 pés, do ajuste 9094. Oscar apagou para reporte visual com campo. Visual, já com o aeroporto. Gente, agora está sem esse fator. Ok. Localizador, o TAN 3894. TAN 3894, chame Torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, boa, TAN 3894. Salvador, uma boa, TAN 3894, estabilizado, LR. TAN 3894. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 960 graus 059. Livre pouso 90, 03894. Azul 4206, decolado 50, chame controle Salvador 120.8. 208, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Boa noite. O Azul 4206, decolado na sua escuta. Azul 4206, contato radar supra via saída Pucca para o nível de voo 350. Via PUCA 350, obrigado. Papagão, minutos aceados. Papagão, apagou, se chame torre na frequência 18.95. Vou. Papagão, até agora, se apagou. Papagão, se torre. Tá agora 50 segundos aceados, visual com tráfego no ILS. Gente, Oscar Papa Golf, reposta vertical da SESI, iniciando 360 com curva direita, um segundo tráfego já vai ingressar sinal 10, aguarde para interceptar sinal 17. Apagou que na SEASA tem condição de pousar antes do segundo tráfego. Posso ter uma hora mais à frente para ela ingressar na final da 107 e da secundária, Salvador? Sim, é ponte para o cancelamento para prosseguir pousar para a SEASA. Ótimo. Meia 201, chame centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. 2835351, Obrigado, boa noite. Voo 966 estabilizado, LF. Olimpo 02, condições de realizar manobras e alinhar 5 e decolar 5 autorizado? Afirmativo. Autorizado a alinhar e manter, Olimpo 02. Autorizado a alinhar e manter, Olimpo 02. Boa noite, voo 966, estabilizado, LS 10. Boa noite, voo 966, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo autorização de pouso, voo 966. Santos 3294, solo 53, direita, Foxtrot, chame 121, décimo 9. Foxtrot 219, Santos 3294. Olimpo 02, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 7, 0 grau, 059. Golf Solo 54, então, estacionar a frequência livre, 45. Gol 1966, pouso autorizado, pista 10, vento no 60 grau, 059. Autorizado pouso para o gol 1966. Zero 02, decolado ao 55, chame controle Salvador, 120, décima 8. Para controle 208, Olimpo 02. Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, submarino 050 na saída Conde. Ok, foi, já foi autorizado sair pela radial 090 inicialmente. Foi autorizado. E, 090, radial Olimpo 00 para o 050. Subi até o 230, agora chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. 2545, 265, muito obrigado, uma boa noite. Uno 966, solo 56, direita Foxtrot, chame controle solo, 121, décimo 9. É, direita Foxtrot, 219, até já. 02, confirma o tempo total de voo? E será de 4 horas. 4 horas de voo. Gente, copiado. Lima Oscar, desce para 2000 pés, o ajuste é 0094, aguardando a mudança de regras para prosseguir para 17. 2000, 104, o Fox de Mó. No 869, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 50 graus, 079. Mosca autorizado e LSX reporte estabilizado. Fox autorizado e LSX da 1-3, reportará estabilizado Fox de Mosca. 1-0. 1-0, Fox de Mosca. 569, decolado 04, acione no transponder 5150. 5150, chame agora o controle 120.8, um bom voo. 208, obrigado. Olhe, Salvador, boa noite, gol. Turno 869, subiu manteu 360 na saída Arbo 1, mude o código para 5150. Ok, já está 5150 e subindo, confirmando o nível autorizado. Confirme? Confirme o nível autorizado. 360, tá autorizado, vai Elefa. Elefa subindo 360, gol 8, né? Salvador, cancela da presente, possibilidade de ingresso mais para a direita na 17. Fox Lima, chame hoje na frequência 18.95, solicite a mesma. 18.95, Fox Lima. E Papatango Fox Lima? Papatango Fox Lima, Oscar Torre. Cancela da presente, para ingresso na final, a base pela direita na 17, Salvador. Gente, Fox Lima Oscar, plano cancelado 2105, autorizado circuito pela direita, pista 7, chame na final. Chamará na final da 17 pela direita o Fox Lima. Fox Lima Oscar, confirme o passo após o pouso? Ah, era, tá? Gente. Salvador, boa noite, o Azul 2712, após o cara da 10 pronto. Boa noite, Azul 2712, autorizado a linha e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 059. Sim, autorizado a linha, ingresso e decolagem, Azul 2712. São no 7, em Salvador, Fox de Mosca. Fox Lima Oscar, pouso autorizado, pista no 7, vento no 60 graus, 059. Fox Lima Oscar autorizado, baixado para lá, então no 7. Sim. E para informação em alerta, chamará o centro 12545, alternando 12685, Olimpo 02. Lima Oscar Solo 08, autorizado táxi Aero está ou está na frequência livre? Aero está, frequência livre. Azul 2712, decolar 209, chame controle Salvador 120, decimal 8. 128, obrigado. controle Salvador, boa noite, Azul 2712. 2712, boa noite, contato radar, suba e mantenha o nível de voo 170 via Seta Conde. 170 via Conde, 2712. Uno 869, chame Centro Recife na frequência 128.8, alternativa 26.0. 28.8.26.0869, boa noite. Controle 2560, boa noite, na chegada Bomed 1, desse mantenha 2000 pés, ajustando a 014, vou direto ITAP. Direto ITAP, 2000. 41, boa noite, no 645, como é que espera pra nós? Boa noite, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento no 60 graus, 079. E decola 10, no 645. Confirma o nível? 150, senhor. Eu preciso manter o 150. Obrigado. Boa noite, controle Salvador, voo no 645. Voo 645, boa noite, contato radar, submetejo 360, voo e lida. 360, lida pro H. Força aérea 2560, autorizado ILS-XA, reporte estabilizado. Reporta estabilizado ILS-XA, sabe 2560. Salvador, tá 3897, ponto de espera da ONU 04. A 3897, autorizado a linha e decolar, pista na 0, vento no meio, 0 grau, 059. Decolagem da ONU 0, tá 3897. Um 3897, decolado 23, chame controle Salvador 1-9. 308, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima, 3897. Boa noite. Salvador, muito boa noite, tá 3897, decola na saída Salvo 1. É 3897, contato radar, supra via Salvo 1, para nível de 320. 320, Salvo 1, tá 3897. Estabilizado, 02560. 02560, chame torre na frequência no 8.95. 3895. 897, autoridade válida. Tendo da presente, agradece, 3897. Foi salvo, 02560. Era 2560, tráfego avistado, pouso autorizado, visto no zero, vento no meio, 0 grau, 079. Esse pouso pistão no zero, fase 2560, tá baixado pra lá. Salvador Ground Azul 2781, the request of city clearance to Sierra Bravo, Quebec Victor, Bravo 160, and we have information revealed. Azul 2781.